Quais vão ser os objetivos dessa aula, então? Definir virulência e patogenicidade. A gente vai acabar esbarrando em algumas coisas que vocês já devem ter visto no sistema imune. Apresentar a evolução da virulência, a evolução de fatores de virulência, né? É importante disso, desde a ecologia até a parte mais médica. Introduzir ou relembrar alguns conceitos de reconhecimento, né, dos parasitas. Não sei se já tiveram esse sistema imune, acredito que sim, mas vocês já devem ter ouvido falar nos termos PAMP e PRR. Né? Padrões moleculares associados a patógenos, né, e padrões de reconhecimento de patógeno. Então a gente vai dar uma olhada nisso já com foco específico para alguns patógenos. Então hoje um pouco mais fundo do que os outros, né, mas em cada aula vocês vão ver isso de forma bem específica, né, em cima do patógeno que a gente vai estar discutindo. Né? E em fungos, né, vamos passar por uma revisão de biologia celular, principalmente a parede celular, porque para a infecção é uma estrutura muito importante. Né, falar de fatores de virulência de fungos e aí, ou evolução de virulência, eu vou usar o exemplo do Cryptococcus pneumoformis como um modelo, né, para o estudo de evolução de fatores de virulência. Alguém está com calor? Ou só... Então, não tem como ligar aí? Se a gente pegar a árvore da vida, a gente sabe que a gente tem uma quantidade gigantesca de organismos existentes no mundo. Nós temos cerca de 8,7 milhões de espécies de seres eucariotos, né, que evoluíram ao longo de 1,5 bilhão de anos, né, desde o surgimento da vida até os dias de hoje. E se a gente for restringindo, né, quantos desses seres são fungos? Né, e aí estou usando o fungo como exemplo de... como modelo, né, de patógeno, né, mas a gente podia ir para bactéria, protozoários, né, então dos seres existentes, né, uma quantidade bem menor desses são fungos. Fungos é o segundo maior grupo, né, o maior insetos. Então, a gente está falando de um grupo bem grande, que tem cerca de 1,5 milhão de espécies, né, mas desse mais de 1 milhão de espécies, poucas são patogênicas. Se a gente contar, né, os fungos que já foram descritos como patógenos, a gente tem cerca de 600 espécies. E quando a gente vai olhar mesmo na casuística, né, quantos desses são comuns, a gente encontra menos de 15. Né? Então, dentro da árvore da vida, né, de todos os seres existentes, né, de todas as espécies possíveis, todas as espécies existentes até hoje, né, porque a gente tem um número... O que acontece é que nem todos, né, são patogênicos, nem e poucos desses são comuns como patógenos. Agora, o que coincide entre os micro-organismos patogênicos, entre os organismos patogênicos, né, falando até de uma forma mais geral? Os exemplos aqui são os gêneros, né, de fungos patogênicos mais comuns, alguns certamente vocês já ouviram falar, como Malassezia, Esporotrix, Fusarium, Cryptococcus e Candida, né, mas o comum a todos eles é que, para eles causarem doença, né? Então, pulando uma etapa de colonização que existe, pulando uma etapa de infecção ou inoculação que existe, mas para desses organismos causarem doença, no ser humano, alguma barreira nossa foi rompida em algum momento. Porque a gente tem infecções, não só de fungos, mas diversos patógenos, que afetam, né, diversas áreas do corpo. Né? E esse rompimento de barreiras pode ser, né, um dano tecidual direto. Né, a gente sabe muito bem que determinados cuidados, né, devemos ter quando a gente se corta, por exemplo, quando a gente se fura, né, quando alguma lesão, né, de pele ocorre. Né, a gente sabe que desde uma higiene correta, né, até uma vacina pode ser necessário no caso de uma lesão de pele, ou seja, um rompimento de uma barreira que vai permitir a instalação de um fungo. E aí volto propositalmente ao slide que eu pulei para mostrar que o que a gente está procurando aqui agora, né, é um primeiro contato desse patógeno com uma célula. Não sei, assim, apagar a luz? Beleza. Eu pergunto para vocês, Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram o que faz de um patógeno, né? O que tem que acontecer com uma célula para ela ser patogênica? Ou, não sei, vocês estão já em biociências, né? Em biotecnologia, já perguntaram isso para vocês? Por que uma bactéria é patogênica? Por que quando eu me furo no campo, né, com um prego, eu tenho que correndo tomar uma antitetânica? Vocês já pensaram nisso? Por que o perigo está em alguns patógenos, né, algumas espécies que a gente já conhece, não em determinadas outras? Ontem eu passei para vocês, né, um tubo de Saccharomyces e ninguém ficou com medo. Eu até peguei ele com luva para fazer um teatro, mas não convenceu ninguém, né? O que vocês acham disso? Qual a visão, qual é a tua visão, por exemplo? Já pensou, né, o que faz do patógeno um patógeno? Ah, sim, são vários quesitos, sei lá. Mas o que eu não consigo pensar agora é que ele tem que ser um patógeno que causa assim, muito estresse na célula, com a célula, esse patógeno. Então, só estresse. É, um dano. Quando ele rompe, né, a barreira, né, a própria pele, a barreira de produção, e o organismo reconhece aquilo como um organismo estranho e começa todo um processo ali de também um processo de defesa contra aquele organismo. Então, foi legal tu falar isso, porque isso poderia ter acontecido ontem, por exemplo, né, com um próprio organismo não patogênico. Né, o processo de defesa, o processo de resposta, né, ele vai acontecer independente do organismo. Vamos evoluir então no pensamento para ver se a gente chega em alguns termos que eu acho que vocês já ouviram, né? Se vocês não ouviram, eu vou lembrar vocês. Mas a gente estava falando nisso, né? De rompimento de barreira e de repente uma resposta. Para ter a resposta vai ter o rompimento de barreira. Né? E que barreiras são essas? Né? O dano tecidual, né? O microorganismo vai entrar em contato com a gente e ter esse primeiro momento, né, de adesão, de contato, né, do patógeno, né, que está aqui em azul, né, isso aqui é um conídeo de um fungo, né, com uma célula, que o exemplo é um macrófago, a gente está vendo então uma pontinha, e eu acho que até dá para lembrar um pouco a vocês daquela ideia de tamanho que a gente começou a pensar ontem, né? Olha o tamanho de um conídeo de fungo, né, fungo esse, conídeo esse que cresce no pão mofado da nossa casa, né, a gente tem um exemplo de escala bem real, né, uma célula desse tamanho, isso aqui tem uns 3 a 5 micrômetros mais ou menos, né? Caiu isso no pão da casa, está um pouquinho úmido, pumba, cresce aquela colônia, né, aquele bolor grande, né, que aí são, né, milhares desses aqui na ponta de várias hifas, né? Mas para a gente ter a noção de escala, né, pensa nesse conídeo, pensa no tamanho do macrófago. O macrófago aqui é o tamanho da sala, praticamente. Né? E essa célulazinha que encostou nesse macrófago, se esse macrófago não tiver resposta, não cuidar dela de um jeito bem negativo, né, não pegar ela, destruir ela inteira, né, aí a gente vai ter um problema. Aí esse conídeo vai crescer como aquele bolor lá em cima do pão dentro do nosso corpo. E aí isso pode virar o quê? Né? Você vai falar doença. Né? Então, exemplo de rompimento de barreira. A inalação, até alteração na nossa própria microbiota e na imunidade. Né, se pegar uma placa de Petri e passar no dedo de cada um aqui, é melhor nem olhar depois, porque a gente vai achar que nunca lavou a mão na vida. Né, vai crescer tudo. Vocês já fizeram isso? Isso é coisa de primeiro período e é nojento. Sempre é nojento, né, porque na placa cresce tudo. Mas isso é super positivo. Né, nós temos uma microbiota, nós temos organismos em contato conosco, íntimo contato conosco, que produzem lipídios que nos cobrem, que produzem que ocupam o tecido, né, impedindo que outros micro-organismos se entrem em contato, né, que estejam aderidos a esse tecido. Candidíase é clássico disso, né? Candidíase é a doença, primeiro, todo mundo aqui tem, né, sem querer falar mal de ninguém. Né, se fizer um suave cuidadoso em todo mundo vai ter um candida albicans e candida no corpo, né? E principalmente nas digitais, né, ou na boca, né, tudo isso. E alteração na imunidade, ou deficiência na microbiota, algum desbalanço na microbiota, fatalmente leva um caso. Mulher sofre muito com isso, né, e estatística de paper é papo de 75% das mulheres, no mínimo, vão enfrentar um episódio de candidíase ao longo da sua vida. Isso é mínimo, porque eu nunca conheço alguém que fala assim, caramba, nunca tive, nunca, não conheço essa pessoa. Talvez, de repente, existe, tomara que exista, né? E a gente até estude isso. Mas, então, e aí são vários fatores, né? Há um desbalanço imune, né? Ou uma doença que leve a um déficit do sistema imunológico, ou aí um desbalanço de microbiota, né? Menos bactéria no sistema pode favorecer o crescimento de fungo. Ou o contrário, muito mais fungo ali já faz aparecer um quadro de doença mais grave. A desregulação hormonal pode levar a um desbalanço imunológico. E aí isso vai favorecer o crescimento. No papo de hormônio em mulher, vocês vão ver, nem está no programa, mas é uma doença legal de falar. Quem para com coccidioidomicose, né, o hormônio feminino impede a diferenciação do fungo. E isso favorece, isso impede da mulher ter, né, por conta do, eu acho que no precursor de estrógeno, de ter a doença. Né, ao passo que homens têm paroxidiomicose em casos graves. E aí, até bom, e rompimentos de barreira que são até rompimentos mais difíceis, né? Patógenos chegam no cérebro. Vírus é mole de chegar lá, mas a gente vai ver até que fungo chega no cérebro com mecanismos hiper elegantes, né, e aí causando doenças bem graves. E esses são praticamente alguns... Aliás, interromper algo, perguntar o seguinte, como é que vocês estão de inglês? Tranquilo se eu encaixar umas paradas em inglês no meio? Meio mais ou menos? Se importam muito? É um problemão ou não? Pode rolar. Então, beleza. E a gente falou praticamente de barreira física, né? A gente falou de pele, né? De micro-organismo que está na pele, o ser humano que está dentro, né? Inalar e aí, né, romper com o externo e interno, né? E entrar em contato com camadas mais internas do corpo, né? E aí romper o que seria a barreira hematocefálica, uma barreira física, né? E ter acesso ao cérebro. Mas a gente pode falar de barreiras químicas, né, proteções que nós temos, né, como pH baixo do estômago, né, enzimas em todas as partes do corpo, né, gordura na própria pele, né, e como a gente falou no caso, até no exemplo da candidíase, né, a microbiota que participa impedindo, né, que alguns outros organismos entrem em contato, né, mais íntimo com o nosso corpo, com regiões, né, do nosso corpo, com nossos tecidos, aliás, mais especificamente com nossas células. Nós mesmos, seres humanos, interagimos de várias formas, né? De formas belas, de formas boas, né? De formas à distância, né? E até de formas bem violentas. Como é que vocês acham, então, que indo para a escala bem micro ocorrem as interações? As interações, né, de seres ultra pequenos, né, perto das nossas, né, das nossas possibilidades, né, das nossas possibilidades celulares, né, das nossas células, e como é que vão ocorrer as interações, né, de bactérias, fungos, né, e protozoários com as nossas células. Oi? Receptores através de moléculas, né, que vão estar... Os receptores estão onde? Os receptores vão estar desse lado aqui, né? E do outro lado ali tem moléculas, né, características desses patógenos. Aí aproveito para vocês guardarem esse pensamento e... Oi? Isso, qualquer apêndice da bactéria ali, né, vai falar de parte da parede celular, de flagelos, de pilhas, de sistema de secreção, né, que são mecanismos, né, de diversas naturezas, né, natureza, digo, proteicos ou açúcar, né, que vão interagir com as nossas células. E aí depois a nossa célula vai fazer ou não o reconhecimento e vai reagir ou não a um determinado fator desse. E aí aproveito para vocês guardarem isso na cabeça, né, o que que tem de um lado, o que que tem de um outro, né, que vai participar dessa interação, que vai favorecer essa interação, para a gente lembrar alguns conceitos básicos, né, de patogenicidade e virulência. O que é a patogenicidade? A gente define como patogenicidade a capacidade de um micro-organismo de causar dano no hospedeiro. Então, o micro-organismo que causa dano, que causa doença, né, ele é um micro-organismo patogênico, por definição, ele é um patógeno. E o que é virulência? Né? Vocês já ouviram falar de virulência, eu já usei esse termo na aula passada, em microbiologia certamente alguém falou de virulência, né? E a raiz da palavra é muito familiar, né? De vírus, né? Que significa veneno. Né? O que é virulência? A gente define como virulência a capacidade relativa de um micro-organismo causar dano num hospedeiro. Por que relativa a gente vai ver mais para o final. E quando a gente, mas quando a gente fala de capacidade de um micro-organismo causar dano, a gente está falando que ele tem, então, uma característica, né, que faz com que ele cause dano, ou, aliás, faz com que a interação dele, né, com as nossas células e os nossos tecidos resulte em dano. E aí, se a gente for para o organismo mais simples que a gente vai estudar durante esse curso, né, se a gente for pegar o exemplo de uma bactéria, né, ou de mais de uma bactéria, né, a gente já sabe de características da bactéria, como você falou, né, que vão interagir e algumas delas têm a capacidade de causar dano. Lembrando um pouco, então, a biologia celular da bactéria. O que a bactéria não tem, a gente sabe que é muito mole, né? A bactéria não tem núcleo, a bactéria não tem um monte de organela, a bactéria não tem mitocôndria, a bactéria não tem um monte de coisa. O que que a bactéria tem que é característico de uma gram positiva e uma gram negativa? Vamos lembrar lá da amiga. Quem quer falar? Pessoal, todo mundo de olho assim nessa. Vamos lá. Parede celular. Que é, como é que é a formação disso que você chamou de parede celular da bactéria? Peptídeo ubicano, que tem numa, o quê? Que é maior ou menor na gram positiva, que é maior na gram positiva do que na gram negativa. Isso. A gram positiva tem também ácido teicoico, ácido lipo teicoico, todas elas têm um monte de proteínas nas suas superfícies, né, e podem apresentar ainda outras características, como PIB, finger, né, flagelo, né, e sistema de secreção. Agora, isso é tudo característica da biologia celular da bactéria. A bactéria que possui isso não necessariamente vai causar doença, não necessariamente vai ser patogênico, apesar, né, do LPS, por exemplo, ser um grande indicativo de que ela é patogênica. A bactéria com LPS, ela vai causar inflamação, ela vai ser tóxica, né, para o organismo. O que disso aqui que a gente falou auxilia a provocar uma doença? Não, o sistema de secreção pode injetar proteínas efetoras que vão ser tóxicas para a célula, podem provocar a lisa celular. Aquelas proteínas que estão na superfície das bactérias vão promover a adesão dessa bactéria a um substrato. De repente, a adesão dessa bactéria a um componente matriz celular, ou a adesão dessa bactéria a uma outra célula. E aí, promovendo a entrada dessa bactéria numa célula, por exemplo. O LPS ali não só promove a adesão da bactéria na célula hospedeira, mas também o mediador inflamatório. Se a inflamação for grave demais, a inflamação é ruim para a bactéria. Vai liberar um monte de mediador inflamatório que vai causar dano à bactéria, desde nesses radicais oxidativos, né, e até desencadear uma resposta imune que vai provocar a quimiotaxia e aí vai ser podendo, né, resultar em dano para a bactéria, o que é ótimo, significa limpeza da infecção. Mas uma inflamação muito severa é o quê? É ruim para o hospedeiro. A gente já começa a falar que o dano não é necessariamente, né, o resultado de uma ação da bactéria, mas consequência da ação dessa bactéria. E aí, enzimas que vão digerir tecidos, né, ou que vão atuar limitando, né, a ação de algumas das nossas barreiras. Né, uma bactéria pode liberar, por exemplo, urease, né, e com isso neutralizar o suco gástrico e aí colonizar, né, o estômago. E esses, então, a gente já começa a diferenciar das estruturas, né, ou então dar uma qualidade extra às estruturas. Elas não têm só um papel estrutural na célula, né, ou de revestimento da célula, mas elas passam a ser mediadores da interação da bactéria, né, com o hospedeiro. E aí, vamos dar um passinho na história, né? Quem começou a sacar isso, essa relação, né, de características, né, de um ser com doença? Quem fez uma grande sacada nisso foi Stanley Falco, em 1988, né, bebendo muito na fonte do Koch. Koch que sacou o quê? Né? Que a doença não é algo que surge do nada. A doença, ela deriva de um agente. Qual foi o estudo que ele fez? Né? Em que animais sem o bacilo do antrax não sofriam a doença. Quando você isolava, você conseguia isolar, né, esse patógeno do animal, né, purificar ele, né, e injetar ele no animal sadio. Esse animal sadio passou a desenvolver a doença. Então, a doença era causada por um agente, né, proveniente de uma cultura pura. Né, lógico que isso para a microbiologia foi uma revolução. O cara sacou quem é que estava causando a doença. O que, que em tempos mais modernos foi importante? Que não basta somente, né, aquele organismo para haver doença. Esse microorganismo tem que ter alguma propriedade, tem que ter uma característica, tem que ter um fator, né? Tem que ter um fator que eles definiram como fator de virulência, que é derivado de um gene, que se você tirar esse gene do micro-organismo que for, né, esse micro-organismo deixa de causar doença, torna-se avirulento, né? E à medida que esse gene é reinserido num organismo que não causa doença, esse organismo passa a causar a doença. Então aí a gente tem um ponto de corte muito simples, né? Não só de que a doença é causada por um organismo, e isso é específico, isso todo mundo aqui já sabia, né? Mas que a característica da doença, e aí o fator de virulência, esse é o termo que eu acho que vocês já ouviram, fatalmente vocês já ouviram, e que a gente vai abordar muito hoje, né? É derivado, né, de um gene que existe nesse organismo patogênico. E isso hoje, em bactéria principalmente, foi tão bem estudado, bactéria e outros organismos, mas é tão bem estudado, né, e tão bem caracterizado, e o interesse é tão grande, em que existem portais na internet, uma grande biblioteca de fatores de virulência e estrogênios, onde você até escolhe o organismo lá que você vai estudar, tipo, se ele sacole, entra no patogênico, você vai ter uma lista lá dos genes que são responsáveis pela virulência de Escherichia coli, você clica até em um e tem a sequência desse gene, né? Se você quiser construir um plasmídio ou comprar ou estudar uma bactéria mutante nesse gene, tem ali as fontes, e ainda a explicação, né? O que determinado gene provoca, por exemplo, né, responsável pela síntese de uma proteína de secreção, que vai provocar a inserção de um efetor na célula, e isso vai provocar a síntese de actina, a nucleação de actina dentro da célula, e com isso a bactéria forma aquela cauda de actina e percorre a célula inteira. Então esses fatores de virulência, né, essas características que a célula, que o microorganismo patogênico possui, é o ponto, né, onde a gente define que determinado microorganismo é patogênico ou não. Isso é, então, fundamental para a compreensão não só da patogênese, mas para a interação, que é o grande tema do curso, que a gente vai discutir aqui todo dia, não, terça e quarta, Né? Mas também o que é importante nisso? A gente falou de uma característica que é importante para o microorganismo causar doença. Se eu conseguir afetar essa característica, o microorganismo então não causa doença. Então, além do interesse de entender como é que o mecanismo de doença funciona, o mecanismo de infecção funciona, o mecanismo de patogênese funciona, existe um interesse em desenvolver mecanismos de proteção para nós, né? Mecanismo ou para outros, né, seres de nosso interesse, como vacinas, e alvo, né, e utilizar no conhecimento em fatores de virulência como alvo para síntese de drogas. E aí, daqui a pouco, eu vou falar de vários exemplos sobre isso. E aí, até volto a pergunta para vocês. Vocês já, além dos casos clássicos e até assim, mais bonitos e mais românticos, do tipo, né, a penicilina foi descoberta por acaso e todo mundo acha isso lindo, né, essas coisas, vocês já pensaram nisso? Né, como é que é a busca por medicamento hoje? Ou algum de vocês trabalha com isso, né, que trabalha com descoberta de novas drogas? Oi? Então, maravilha isso, porque em alguns momentos, e isso é muito comum fora, né, do ambiente bio, né, achar que as coisas foram descobertas por acaso, né, e você precisa, né, ter uma grande sorte científica para encontrar alguma coisa que vai causar um efeito, né, vai ter um efeito como medicamento. Né. E o exemplo super clássico disso é da penicilina, né, que Fleming encontrou por acaso aliás, deve ter sido uma grande porcaria que ele fez na época, também não tinha fluxo laminar nem nada do tipo, né? Mas o fungo penicilina que cresceu na cultura de bactéria dele lá impediu o crescimento de bactéria, né? De repente uma pessoa com menos atenção ia ficar chateada de jogar aquilo no lixo, ele só sacou que, opa, peraí, tem coisa aqui que me interessa. E lógico que isso foi uma grande revolução. Mas a partir daí, né, a busca por novos medicamentos, ela costuma ser bem focado, na realidade seguem duas vias, né, principais, né, uma até hoje ainda mais importante do que a outra, né, de criação, né, de desenvolvimento. Né. Uma é isolar tudo que existe na natureza, né, e testar isso para todos os bichos, né, e ver o que, que funciona contra determinado micro-organismo, né, então pegar todas as árvores que tem aqui em volta, fazer um grande extrato, né, de todas as partes dessas árvores e testar, e várias pesquisas seguem por esse caminho, né? Lógico que a partir de uma observação, né? Com determinada vegetação eu encontro um número menor de fungos, em determinada vegetação algum animal não come, em determinada vegetação eu não encontro bactérias nas suas folhas, né? Ali então de repente tem algum peptídeo que impede o crescimento de bactérias, vamos extrair isso aí e ver se isso funciona, né? O outro caminho é justamente esse, né? Entender o percurso da infecção, entender os fatores celulares, né, que são responsáveis ou participam da infecção, e aí tentar interferir. E aí eu já puxo a bola, né, pro tópico do primeiro bloco do curso, né, que é micologia. Lógico, uma frase, de repente, bem arrogante, né? Fungos são importantes para o estudo da biologia. É lógico que são, né? São um reino, né? Não seria importante se não fosse um reino. Mas o que a gente vai acabar vendo é que em alguns momentos a gente vai esbarrar com descobertas feitas em fungos, né? Que funcionam para outros seres. Por quê? Né? Porque fungo é mole de crescer. Não só é um microorganismo eucarioto, né? Então é um modelo para vários seres e células eucariotos, mas é fácil de crescer. É barato de crescer, basicamente, né, dá um meio de cultura simples com uma fonte de açúcar, né, e a gente tem uma quantidade grande de fungo para trabalhar. E o mais importante hoje ainda, hoje, né, é que a gente conhece o genoma de vários fungos, né, aliás, até o final do ano que vem previsto de estar mapeado o genoma de 1000 fungos, né, um número bem grande de fungos, é um projeto que começou há alguns anos, quando a gente tinha, sei lá, de repente poucas centenas, umas 200 de genoma mapeado, o pessoal deu um teto de 5-6 anos para vários grupos, né, inclusive o Brasil, mapearem, né, o genoma de diversos fungos. E o que é importante com isso? Sabendo o genoma, a gente consegue modificar, a gente consegue estudar, a gente consegue fazer o quê? O que aquele camarada fez com a bactéria. O que o Staphylococcus fez com a bactéria? Deletar um gene, né, crescer o fungo com e sem aquele gene, então ele vai expressar uma proteína ou não, né, e vamos ver se é isso o fator que vai ser responsável pela virulência do fungo. Né. Mais bonito que isso, principalmente para quem é microscopista, né, é colocar uma proteína fluorescente associada a alguma característica do fungo e ver onde é que isso está. Aí a gente sabe duas coisas ao mesmo tempo, né, não só o que aquela proteína faz na célula, né, mas onde ela está localizada e se ela está muito pouco expressa. Vamos então falar da célula fúngica e principalmente para a galera que já teve micologia. Não, o que vocês se lembram de características da célula de fungo? Falando da biologia celular dela. Lógico que pode colar, tá? A resposta está projetada aí. Mas a primeira coisa assim, que não pode esquecer que uma célula de fungo tem. Que não pode esquecer. Fazer 10 segundos. Hã? Então, esporo é a célula inteira, né? Hifa é um tipo de célula. Puxa, que bom que eu dei essa aula, porque a gente vai poder lembrar coisas importantes. É totalmente diferente, né? Nem parecido. Mas é uma coisa, né? É uma coisa que está em volta da célula. Não, primeiro, isso é um dos componentes, isso faz parte dela. Entendeu? Eu estou falando da parede celular do fungo, nome super simples, parede celular. Está, né, na célula, né, e é espessa como uma parede. Para a célula, né, guardada as devidas proporções. Né, o que vocês falaram de esporo, né, esporo é uma forma que o fungo pode ter. O fungo pode se apresentar como uma levedura, determinados fungos se apresentam naturalmente como levedura, né, na temperatura ambiente. Outros se apresentam como levedura a 37 graus. Né, quando eles não se apresentam como levedura, ou eles se apresentam como esporos, né, ou como hifa, ou como os dois. Né, a hifa, que é um crescimento alongado do fungo, né, na sua extremidade pode ter um conidiófilo, né, e nesse conidiófilo, né, então o gerador de conídeo, né, vão se localizar os esporos, né, que são células individualizadas menores desse fungo. E que podem até, né, depois isoladas, gerar outras hifas, ou 37 graus, né, apresentarem a forma de levedura. E lógico que tem todo um sistema para isso acontecer. Né? Determinados genes são mais expressos em hifas do que leveduras, a 37 graus determinadas proteínas são mais expressas que induzem a formação de levedura. Em fungos, em alguns fungos, a 37 graus eles formam levedura, e em outros, a temperatura do corpo humano eles formam hifa, e vocês vão ver isso bem especificamente em cada patógeno. Porque, por exemplo, o Candida albicans ele está a 37 graus em levedura, a 36 graus, em temperatura um pouquinho mais alta, ele filamenta e forma hifas que acabam penetrando no tecido e aí a infecção se desenvolve. O aspergillus, né, ele está a gente vai encontrar ele como esporos, né, fragmentos de hifa no ambiente, e a 37 graus ele forma grandes complexos de hifas, né, se ramifica todo, né, e forma uma grande bola fúngica, né, que é um emaranhado de hifa. O criptococo, já na nossa temperatura, ele está a 37 graus, ele está como filamento. Ele está como levedura. Ele é uma levedura, a pessoa com criptococose tem leveduras de criptococos, né, no seu organismo. E essa pessoa pode ter conseguido esse criptococo de uma outra levedura, né, ele pode ter inalado uma levedura ou inalado justamente um esporo do fungo. Então, e no ambiente ele está formando filamento. Então, né, essas formas, né, isso a gente realmente não é o tópico de hoje, mas isso a gente vai ver de forma bem específica. Né, em cada caso, em cada grupo de fungo que a gente vai abordar nas próximas aulas. Mas então, relembrando, né, esporo que é uma forma da célula inteira do fungo, né, levedura que é uma outra forma da célula do fungo, né? E hifa, né? Que são células interconectadas, né? Alongadas, né? Que é outra forma de crescimento do fungo, né? Não necessariamente são formas macro, né? A pergunta que eu fiz se refere a características celulares, formas micro, né? Estruturas celulares. Então a gente já falou uma, a gente já falou da parede celular. E se formos dar outros exemplos, a gente pode falar de todas as organelas que tem dentro de uma célula de um fungo, né? E que são praticamente todas as organelas que tem em qualquer célula eucariótica. Né? A gente vai falar de mitocôndria, vacúolos, de núcleo, de Golgi, de complexos formadores de microtúbulos, de todos os filamentos de cito, de vários filamentos de citoesqueleto, a exceção de filamento intermediário. A gente vai falar de ribossomos e retículo, ou seja, qualquer estrutura, né, várias das estruturas, né, que uma célula eucariótica possui. Mas o que é diferente, então, dessa célula? Pergunta até de vestibular isso, né? Qual é a diferença de uma célula humana para uma célula de planta para uma célula de fungo? Gente, eu acabei de falar. Oi? A parede celular. E isso é tão característico que isso é realmente é o principal fator celular, a principal característica celular que difere de cara três reinos. E isso é tão importante para o fungo, isso já é importante para o fungo desde muito tempo na história. Lógico que o que fomentou no início, entre 1700 e 1800, nem foi o fungo como causador de doença, mas o que a galera queria saber nessa época, né, é como eles faziam para ter mais vinho e mais cerveja, que é um bom motivador, né, mas... E na época ajudou eles a entenderem, né, como é que o fungo se comporta, né, como ser vivo. Qual era o desafio na época, né? E foi um desafio real, né? A Academia Francesa de Ciências, que existe desde sempre, né, ia dar 1 quilo de ouro para quem resolvesse o mistério da fermentação. E nem foi Pasteur que sacou isso, a questão da parede celular. Mas um outro francês, olhando, né, a cerveja em fermentação e o vinho em fermentação, ele viu... Isso aí são as frases dele, né? Ele percebeu que quando ele aplicava uma força, né, na lâmina que ele estava observando, o que ele chamou de glóbulos, né? Os glóbulos, que ele na época nem sabia que eram as leveduras, né? Eles não se rompiam. De alguma forma, por mais que ele exercesse essa força, né, e ele fazia isso com a ponta de uma agulha, né, tinha uma violenta agitação. Mas, mas alguns glóbulos não se rompiam. E a partir de determinado ponto de maturidade, assim, isso ia saindo. Então ele sacou que alguma coisa estava mantendo eles unidos, que determinada força podia até romper eles, né, e que depois isso se destacava. Ele nem deu um nome a essa estrutura, né, mas... Quase um século depois, isso foi observado no microscópio eletrônico e foi visto, né, que tinha, sim, uma estrutura, né, no entorno das células dos fungos, no entorno das células de levedura, que unia essas células. E que, em determinado ponto de maturação, ou seja, a célula crescia, se desenvolvia, formava uma célula filha, né, e isso sofreu uma constrição, né, isso crescia de tal forma, sofreu uma constrição aqui que liberava a célula filha, né, gerando então duas. Lógico que essa foto aqui é bem tosca perto do que a gente tem hoje, né? É uma foto de 1955, no início, assim, da microscopia eletrônica. Hoje não só a gente tem muito mais resolução, né, em determinados tipos, em diversos tipos de microscopia, mas como até por microscopia simples que a gente pode fazer aqui, a gente pode registrar próprio crescimento né, desses fungos e da parede celular, formando, mantendo-se unido, né, formando essas células filhas, né, até um ponto, né, de separação da célula mãe e da célula filha, né, onde outro ciclo celular se inicia, né, formando novamente o mesmo processo. E o que tem nessa parede celular, né? Vamos então analisar as características moleculares dessa parede celular. Mas antes, vamos olhar por que esse ar-condicionado não está refrigerando, né? Vê se conserta aí. Opa, agora sim. Então, notem que eu estou falando, já que eu estou insistindo aqui na parede celular, né, porque é a camada, né, visivelmente, né, e claramente mais externa do fungo. Né, se é a camada mais externa desse fungo, é o ponto que ele vai ter de interação direta com as células do hospedeiro. Quando a gente olha, então, um esporo, né, um conídeo do fungo, né, na microscopia eletrônica de varredura, a gente vê isso, né, mano? Como apareceu lá, que é o conídeo, então aqui tinham outros conídeos ou manífero, né? E nesse conídeo a gente nota uma certa granulosidade na superfície da célula. Ao mesmo tempo que essa célula tem um relevo todo próprio, está, né, bem claro que ela define muito bem o formato da célula, né, o tamanho e o formato da célula, né, e define o formato mesmo, né, de ter características bem definidas, né, de forma, né, como partes mais curvas, né, partes mais retilíneas, né, um tamanho máximo que essa célula atinge. E sem dúvida essa estrutura é formada, lógico, com mediadores, né, com moléculas, né, que vão trafegar sobre filamentos do citoesqueleto e vão ser depositadas em partes específicas da célula. E se eu pegar essa célula aqui, né, e importar dessa forma, né, o que eu vejo no perfil dela é isso, né, todas as organelas internas da célula, né, mitocôndria, vacúolos, né, o núcleo, o retículo, e essa área aqui mais esbranquiçada, né, com uma borda mais escura, né, que é a parede celular. Quem tem ideia do tamanho? Quem quer chutar o tamanho, essa espessura ali? Gente, vocês não estão olhando para o quadro, está escrito no quadro, isso. Então, nesse fungo ela tem 100 nanômetros, mas isso varia pouco. Né? A gente está falando de repente, em Saccharomyces ter 1,60, né? Em alguns outros fungos ter perto de 200. Mas 100 nanômetros é uma média bem, bem correta em dizer para a espessura da parede celular. O que é importante nesses 100 nanômetros aqui, ó? A gente pensar em termos de estrutura e tamanho das coisas, né, é uma estrutura razoavelmente grande. É uma estrutura que quase a gente consegue enxergar no microscópio óptico. No microscópio óptico a gente consegue definir 200 nanômetros. Né, tem metade desse tamanho a parede celular de um fungo. Se a gente pensar em espessura de membrana, se a gente pensar em uma coisa que está do lado de fora da célula, sob a membrana não tem nem 10 nanômetros. Então é uma estrutura que é no mínimo 10 vezes mais espessa que a membrana plasmática da célula. Tanto que alguns autores até se referem a ela como uma armadura que a célula possui, né? Uma cobertura protetora, né, que forma praticamente uma armadura para a célula. E ela, que é a parede celular, já foi analisada de diversas formas, né, por todos os tipos de microscopia existentes, de ótica, a varredura, a transmissão. Isso aqui no caso é uma criofratura, então o que eu estou vendo ali, né, é um corte na parede celular. Então, que eu noto também uma granulosidade que é bem parecida com a granulosidade aqui na superfície. Até tem estilos de microscopia bem mais complexos, a microscopia de força atômica, onde eu percebo então a organização, né, de determinadas regiões da parede celular, e eu te mostro até um alinhamento de estruturas de superfície que tem nessa parede. E para quem gosta de planta, tu que falou de planta na aula passada, não foi? Não? Ficou bem? Isso. Para quem gosta de planta, a parede celular, ela confere uma rigidez à célula fúngica que é fundamental para ocorrer a infecção da planta. Aqui é a interface fungo-planta. Aqui embaixo a célula vegetal, né, e aqui a célula do fungo. Né, e é a parede celular que contém, né, a célula do fungo o que acaba resultando na força, né, numa pressão suficiente para perfurar a folha da planta, a estrutura vegetal. Então, como é feita essa estrutura que é responsável não só pela forma do fungo, mas ainda atua como, né, uma barreira, né, protetora do fungo e promove tantas características relacionadas à proteção do fungo. Sem me ater muito a isso aqui, mas o jeito que o pessoal encontrou para estudar essa estrutura foi tentar dissolver ela de todas as formas e estudar as frações que eles recolhiam após um fracionamento. Então, aplicavam base, né, e viram que tinha uma parte solúvel a essa base, insolúvel a NaOH, uma parte que era insolúvel após base e quente, né, e ácido, e uma parte que é insolúvel após a base fria. E essas frações, né, foram sendo isoladas e caracterizadas. E a sacada é que as frações de açúcar, né, da parede celular eram compostas basicamente de três unidades fundamentais. Era o polímero de glicose, o polímero de manose, polímeros de N-acetilglicosamina. Quem já teve biologia celular e chuta quais polímeros esses açúcares formam? Ou bioquímica? Sacarose? Não. Polímero. Sacarose é um disacarídeo. Celulose. Celulose, correto. Mas celulose a gente vai encontrar aonde? Em planta. Amido também em planta. Em fungo, a reserva é glicogênio. Como nós. Vê se esse nome é familiar a vocês. É glucana, manana e quitina. Quitina, que é o polímero, um dos mais resistentes da Terra, o segundo polímero mais resistente da Terra, e tem outros seres também, né? Tem inseto, tem, né? E é um polímero de N-acetilglicosamina. É bem fácil de decorar porque são os nomes mais evidentes, tirando, né, quitina e N-acetilglicosamina. Mas glicose formou um negócio chamado glucana, é bem trivial, né? É bem fácil associar. E manose formou algo chamado manana, também é bem fácil. Então esses são os três polímeros principais da parede celular de um fungo, né? Glucana, né, a manana e a N-acetilglicosamina. Só que isso não está espalhado, né, aleatoriamente na parede do fungo. Isso está até razoavelmente bem organizado, a ponto que o núcleo central da parede celular, os polímeros centrais da parede celular, são compostos de glucana. Enquanto uma parte mais interna é composta de quitina e uma parte mais externa é composta de manana e proteínas associadas a essa manana. O que é interessante é que isso acaba diferindo de fungo para fungo. O tipo de glucana que os fungos possuem, que as diferentes espécies de fungo possuem, são levemente diferentes. Enquanto um fungo pode ter, por exemplo, beta-1,3 glucana, um outro fungo pode ter alfa-1,3-1,4 glucana. O que isso significa? Né? Que a ligação entre as glicoses em um fungo é diferente das ligações entre as glicoses de outro fungo. Né? Isso muda um pouco a propriedade do polímero, né? Mas não deixa de ser um polímero formado de glicose. Né? A glucana, só ao invés de ser ligada no carbono 1 no carbono 6, é ligada no carbono 1 no carbono 3, ou no carbono 1 no carbono 4. Lembra de bioquímica? Isso nem é tão complicado assim. Né? Mas o que é básico e o que é até comum? Né, em vários fungos, né, que tem, né, um núcleo central, um núcleo de beta-1,3-glucano, beta-1,6-glucano, né, e que tem quitina ligada a essa glucana. Onde a gente se favorece, né, dessas diferenças entre os açúcares que estão presentes na parede celular de diferentes fungos, é que isso é utilizado na pesquisa e já foi utilizado até para fins de diagnóstico. Para diferir determinados tipos de cândida, por exemplo, que tem diferentes açúcares na sua superfície, né? Que tem diferentes formas, né? E diferentes ramificações desses açúcares na sua superfície, né? Isso significa que numa determinada cândida um anticorpo se liga, né? Na outra cândida um outro anticorpo se liga. E um teste pode mostrar que determinado soro então, é reativo para uma cândida, outro soro é reativo para outra cândida. Eu diferencio, então, com o imunoensaio, né, que determinado patógeno de um paciente é diferente da cândida que está no outro paciente. Mas o que é interessante nisso? Né? Então, até entre gêneros, né, esses açúcares podem diferir em organização. E aí a gente começa a pensar na seguinte coisa. Então a superfície, né, de fungos muito próximos pode ser um pouco diferente, né? E o que a gente falou logo no iniciozinho da aula? Que os patógenos têm algumas características que vão promover etapas relacionadas à patogênese. Então se um fungo tem uma superfície diferente de outro fungo, de repente esse fungo não vai se grudar na superfície humana como outro fungo. Então a gente já começa a pensar aí que um fungo vai ser mais adesivo que o outro, um fungo vai ter uma capacidade de infecção diferente de outro. Voltando para os açúcares de superfície do fungo, né, até em regiões diferentes do próprio fungo, do mesmo fungo, a gente vai encontrar acúmulos quantitativos, né, determinados e diferentes de alguns desses açúcares. O que eu estou dizendo com isso? Falei que a parede do fungo, na camada mais externa do fungo, é composta de açúcares, né, formados de três polímeros, né, principais, formados a partir de três monômeros. Né? Então a glicose, no polímero de glicose, a glucana compõe a parede celular do fungo, um polímero de manose, a manana, compõe a parede celular do fungo, um polímero de N-acetilglicosamina, a quitina, compõe a parede celular do fungo. Né, que em fungos diferentes, né, ramificações diferentes desses açúcares, tem imunorreatividade diferente, né, então característica, os fungos, né, o açúcar já diferencia alguns fungos, os açúcares de superfície diferenciam alguns fungos. E no mesmo fungo, esses açúcares que compõem a parede celular estão distribuídos de formas diferentes, né, em quantidades diferentes. Qual o experimento aqui? Pegar um fungo, pegar umas aspergilos dos fumigatos, né, utilizar um marcador de quitina, se chama calcoflúora, quase todo laboratório tem isso, deixa o fungo azul, é a coisa mais bonita de se ver no microscópio de fluorescência. Né, marcou com calcoflúor, ele... Deixa eu ver se eu tenho azul aqui. Marcou com calcoflúor, o fungo mostra onde tem mais quitina, né, e fica azul. E aí eu posso usar um anticorpo anti-manose, né, e ver que a manose está mais na ponta do tubo germinativo. E ainda, né, marcar com um anticorpo anti-glucana ou com canavalina também para marcar glucana, né, e ver que a beta-1,3-glucana está exposta, né, em maior quantidade na ponta do filamento. Bom, estou vendo que tem, então, não só um acúmulo, mas como uma exposição, né? Se eu fizer essa marcação sem impermeabilizar a célula, sem lisar a parede, nem nada, né? Eu vou estar promovendo a interação do composto que eu usar, né, com essa camada mais externa aqui da célula. Então, eu vou ver que em determinadas regiões eu tenho um acúmulo maior, né, uma exposição maior, né, de determinado açúcar. O que a gente pode sacar? Bom, se esse açúcar está mais exposto ali, né, e essa parede celular depende, né, do contato desse açúcar com uma célula, a gente já usou até os termos aqui, a gente já falou de pump, de PRR, né, de receptor, né? Então esses açúcares vão entrar em contato, alguns açúcares, algumas regiões desse fungo vão acabar entrando em contato mais facilmente com as minhas células do que outras. Então, se eu tenho uma célula, se eu tenho um tecido que expressa um monte de receptor de manose, qual parte do fungo ali vai grudar mais fortemente? Oi? O tubo germinativo, beleza. Se eu tiver um receptor para glucano, uma adectina ali, adectina 2, qual vai ser a ponta do filamento que vai aderir? Então, dependendo da parte da exposição desses açúcares, né, eu vou ter justamente o início, né, o início de uma interação e até o início de uma resposta. E aí, novamente, o legal disso, né, como se no próprio fungo é diferente, né, essas áreas de exposição maior ou menor de açúcar, e entre os fungos isso é diferente, né, em cada aula com um determinado fungo específico, a gente vai falar de um açúcar que é mais importante. Né? Você falou de galactomanana em algum momento, né? Por que você falou galactomanana? Então, em aspergilos, né, galactomanana e galactosamina glicana são açúcares importantes, né, para a interação. Então a gente vai ver que em aspergilos esses açúcares fazem tem papel na interação, né? Enquanto glucana para cândida é fundamental. E a cápsula, que é o polissacarídeo que está no Cryptococcus, também é super protetora e tem um papel, né, impedindo justamente o contato desses carboidratos, né, com as células do sistema imune. Só para completar essa parte externa de fungo, analisar o que está do lado de fora do fungo, como é que isso é formado? A gente já viu que a célula do fungo, ela vai crescendo junto com a parede. Então, essa parede, ela é constantemente formada. Né? E como é que ela é formada? Né? A glucana, né, sintetizada, né, por uma glucanossintase, né, na membrana plasmática, né, vai recebendo glicose e UDP e vai polimerizando e ramificando, né, o polímero de glucana. Essa enzima que estava na membrana do Golgi, né, e é exportada para a membrana, fazendo parte, então, da membrana plasmática. Então, a gente está dizendo que um composto da parede celular, ele é sintetizado ali, né, a glucana e a quitina, né, esses dois polímeros, né, são sintetizados, né, na membrana celular, na membrana plasmática do fungo. Lá tem uma glucanossintase e uma quitinossintase. Os monômeros vão chegando e essa glucanossintase ou quitinossintase vai sendo sintetizada e elas vão se incorporando na parede celular e se ramificando. Bom, evolutivamente esses bichos já são tão complexos, e já falei que tem vários carboidratos entre os fungos são diferentes, não seria nenhuma incoerência falar agora que tem diversas quitinossintases, diversas enzimas, e que elas são diferentemente expressas em diferentes fungos, né? E, tendo fungo que possui, né, algumas quitinossintases, né, e tendo fungos que possuem mais de 20 quitinossintases. O que é interessante disso, se eu tenho um fungo que tem uma quitinossintase só, né, de repente, e ele é um fungo ancestral, né, e tenho fungos, né, hoje com mais de 20 quitinossintases, né, isso, e o que esse cara aqui nesse paper chamou de interessante, achou tão interessante que ele colocou em dois parágrafos seguidos que isso é interessante, né, é que a quitinossintase é um marcador, então, evolutivo dos fungos. Então, ao longo do tempo, né, ao longo da evolução, né, foi um gene que se mostrou conservado, né, e foi duplicado, né, e e o número, né, das cópias desses genes e as pequenas variações, né, foram promovendo, então, né, evolutivamente, a manutenção, a resistência, a resiliência dos fungos no ambiente, né, e hoje a gente tem fungos, né, com diversos, diversos quitinossintases, né, podendo ser, então, até um marcador evolutivo. Bom, falamos de dois são componentes, dois polímeros da parede celular, que são sintetizados, né, do lado de, quase que do lado de fora da célula, né? A enzima que sintetiza esses componentes está na membrana, o substrato chega ali e do lado de fora, esses açúcares vão se alongando, se ajeitando. Um composto da parede celular e até o mais externo dele, a manana, é sintetizado do lado de dentro da célula. A gente encontra já, né, cadeias longas de manose, né? Então a gente encontra a manana em vesículas dentro da célula. Só que isso vai para a célula, né, e chega lá do outro lado da célula, vai para o lado mais externo da célula. Como isso acontece? Né, dois mecanismos, alguns mecanismos propostos, né, dois principais. Um é que a vesícula, isso é bem moderno, isso é até pesquisa liderada por um pesquisador que hoje está na Fiocruz, mas já foi da UFRJ, acho que continua sendo meio parte do tempo Fiocruz e parte do tempo da UFRJ, mas ele já foi só professor da UFRJ, onde ele já viu as vesículas atravessando a parede celular. Então, naquela estrutura super robusta que a gente viu, como o crescimento é contínuo, como ela sofre um remodelamento, né, vesículas, de aí seus 100 e poucos nanômetros, podem acabar atravessando, ou vai crescendo junto, né, ou elas vão, né, após o remodelamento, até chegar na parte externa, e isso é o que leva, né, esses polímeros de manose. Ou, né, isso é sintetizado, liberado ali, coladinho na parte mais interna da parede celular, né, a parede celular que está aqui. E aí as enzimas vão remodelando, né, essa parede celular até a manose chegar do lado de fora. Por que que eu falei isso? Por que que eu achei importante comentar desse sistema? Né? Para reforçar a ideia de que a parede celular é dinâmica. Nas próximas aulas a gente vai ver como, né, modificações na parede celular e como coisas que estão na parede celular, moléculas que estão na parede celular, são importantes para a patogênese de um fungo. Então, se coisas que estão na parede celular são importantes para a patogênese de fungo, né, nem só, não pode ter só açúcar ali, né? Quem já chuta outras coisas que tem na parede celular de fungo? Além dos açúcares que eu já falei. Oi? Oi? Até tem isso sim. Então, você falou, você foi mais específico, né? Mas acho que a palavra que está procurando são proteínas. Né? Tem diversas proteínas na parede celular de fungo. Proteínas que vão servir, né, de mediadores, né, de sinais para elas, né? Podem desencadear algumas respostas. Isso vai ter um pouco mais na membrana, né? Porque isso na membrana, né, não vai ter. Tem um monte de coisa na membrana, né, que vai acabar transmitindo o sinal. Mas até várias coisas, várias dessas proteínas, né, desses receptores que estão na membrana, aqui receptor é uma palavra que a gente lembra direto do sistema imune. Acho mais legal usar a palavra receptor quando a gente estiver falando do sistema imune para não confundir. Mas você tem, né, moléculas relacionadas à sinalização, você tem justamente uma diversidade de proteínas que vai entender esse sinal, né, e vai desencadear uma reação. E por exemplo, né, proteínas GPI ancoradas na membrana, que vão acabar fazendo parte da parede celular, né, durante esse crescimento, ou se ligarem aos açúcares, ou se descolarem, né, da membrana, e acabar tendo um papel aí estrutural na parede celular. Ou até um papel, né, de sinalização, né, de adesão, né, para as proteínas que vão estar compondo a parede celular, elas também vão participar da interação com a célula hospedeira. E aí a gente pode até já começar a citar algumas delas, né? E um nome bem comum, se a gente vai falar, é adesina. O nome das adesinas são proteínas, né, que promovem a adesão, né, do fungo a uma célula. Em Cândida vocês vão ver situações muito interessantes, né? Por exemplo, que a levedura não produz determinadas adesinas, mas a hifa produz. Então essas adesinas expressas na hifa vão fazer com que a hifa forme uma adesão muito forte com a célula, e isso vai promover a infecção, a fermentação da hifa e a infecção. E isso é um exemplo, né, do que tem na parede celular do fungo. Na parede celular a gente não só vai encontrar adesina, mas com uma diversidade grande de enzimas, né, proteínas de choque térmico, né, que vão acabar afetando, né, a nossa resposta imune, né, estonas participando da estabilização de proteínas, e até com papel, assim, qual o ponto disso, né? Proteínas que poderiam, né, estruturas que poderiam ter um papel puramente estrutural, na realidade podem acabar com um papel na infecção. Então aquela proteína GPI1 corada, que funciona como um mediador de uma sinalização que o fungo vai ter, ela pode promover a adesão desse fungo. Proteínas de caráter estruturais podem promover a adesão à componente da matriz celular. Então a gente está falando de características que o fungo tem na parede, né, e qual seria um papel, né, dessas características numa situação de infecção. E, além disso, uma característica que eu acho particularmente muito interessante, né, e tanto que a gente vai ter uma aula dedicada a fungos que tem essa característica, que é essa característica, que é a melanina, né, a presença, então, de um pigmento de caráter fenólico, né, de um polímero que é amorfo na parede celular. Um polímero que hoje a gente não conhece a estrutura dele, então isso é uma super lacuna para o estudo de melanina. A gente tem melanina na natureza toda, né? Ser humano, inseto, peixe, fungos, plantas, bactéria, praticamente em todo o reino tem um representante, né? Tem seres representantes que produzem melanina. E a gente não sabe hoje a estrutura da melanina, né? Por quê? Porque é um polímero amorfo, porque é um polímero que é paramagnético, então ele tem elétrons desemparelhados, tudo isso dificulta a análise hoje pelos métodos que a gente conhece. Mas o que a gente conhece da melanina é que é um fator de proteção quase que fundamental para a sobrevivência do fungo no ambiente. O fungo que recebe, né, calor do ambiente, que recebe radiação ultravioleta do sol, né, que está em contato com enzimas, né, que estão no ambiente, produzidas por outros micro-organismos, né, ou por vegetais, ou se a gente pensar no microambiente humano, nas enzimas que nós estamos produzindo, que protege o fungo de defensinas de plantas, que protege o fungo a célula de metais pesados, né, e que protege, infelizmente, né, o fungo, né, dos antifúngicos que a gente tem disponível hoje. Então, um fungo que tem melanina na parede celular, ele resiste a uma diversidade grande de estresses, né, causados por vários fatores. Fatores naturais, fatores químicos, fatores físicos, fatores microbiológicos. E hoje a gente sabe que todo fungo patogênico produz melanina de alguma forma. Até Candida albicans, se a gente olhar uma colônia de Candida albicans, que é super branco, né? Todo mundo sabe a cara que sapinho tem, né? E sapinho são várias bolinhas brancas, né? É um fungo que não produz melanina a priori, né, naturalmente, mas se você colocar lá um substrato para melanina, ele produz a melanina. Se a gente colocar a lidopa, ele oxida essa lidopa em melanina. Professor, oi. Acho que é um complemento, mas eu li recentemente que eles isolaram alguns fungos do deserto do Atacama, que apresentavam alguns fungos bastante melanizados e outros não melanizados. Uhum. Totalmente a cor branca, não tinha albino. Não tinha algum pigmento ali para proteção contra os raios ultravioleta. Né? Aí, tipo, foi tal a questão desse artigo, falar, será que a melanina, esses pigmentos, será que, né, são responsáveis por esse impedimento da UV, por exemplo? Sendo que o albino estava lá. Sim ou não, sim ou não, sim, um pouco sim, um pouco não. Que melanina protege contra a radiação ultravioleta, isso é bem claro. Até, na verdade, o que o pessoal sabe hoje de melanina é que o fungo produtor de melanina, né, aí exemplo do fungo realmente não sei em outros seres, né, o fungo produtor de melanina, ele chega a ter tropismo por radiação. Se colocar uma fonte radioativa naquele canto ali e deixar um fungo crescendo aqui, ele não vai crescer para lá, ele vai crescer naquela direção. E isso é muito doido, significa que o fungo está usando a melanina como... o fungo está usando a radiação, né, e por ter melanina ele usa essa radiação como fonte energética de alguma forma, né. O que eles viram até é que a melanina em contato com a radiação, você consegue detectar uma corrente, um pico de corrente. Então, de repente, esse elétron desemparelhado ali está indo para algum lugar num momento desse. E em determinados momentos do nosso metabolismo, né, nós temos a participação de elétrons desemparelhados, né, que vão entrar em contato com, por exemplo, o elétron que vai entrar em contato com o oxigênio, né, no final da cadeia respiratória. Então, a gente tem uma necessidade de um mecanismo, né, nesse ponto. As células, né, usam isso, né, como mecanismo. Então, que a melanina... protege, né, um organismo de radiação, e isso é fato, né, e que em fungo isso pode estar promovendo o crescimento é até fato. Que um outro fungo tenha uma capacidade de resistir à radiação independente de melanina, né, isso é super interessante. O que, que é? Ele tem um reparo hiper rápido, o DNA dele está empacotado de tal forma que a radiação não danifica. Ou, de repente, ele está com uma hifa grandona e o núcleo dele está lá embaixo, então a radiação nem chega. Ler os artigos que vão, né, seguir desse artigo, né, e ver como é que o cara entendeu como é que é a biologia desse fungo. De repente, esse fungo está no deserto, mas ele fica sempre embaixo da pedra do deserto, nunca fica na superfície da areia. É uma coisa... com a radiação. Isso que, tipo, trouxe uma certa curiosidade. Pô, sem dúvida, é uma coisa super interessante. Até porque a radiação é um dos males do mundo, né? E entender como, né, uma célula resiste a uma dose alta de radiação é super interessante. Voltando aqui à melanina e dando um exemplo que eu conheço muito bem. Que é o exemplo do fungo com scapedozoide. O scapedozoide, rapidamente falando, é um fungo que causa uma doença subcutânea, então uma doença na camada interna da pele, e ele é um fungo alta e forma uma lesão horrorosa que se desenvolve durante anos, né? Então, o super problema, o pessoal, quando vai procurar ajuda em geral, já procura quando a lesão já está bem grande, quando aquilo está feio ou quando a pessoa não consegue mais trabalhar. E aí, para tratar, é bem mais difícil. A gente está falando de 1, 2 anos, 5 anos, o cara tomando antifúngico direto. E o que tem nesse fungo? Né? Esse fungo forma essas estruturas, né, essas células, né, que são chamadas células escleróticas, que são células que têm uma aparência mais próxima da levedura, pelo tamanho, pela forma. Né? E uma característica dessa célula é que ela tem, não só uma parede celular, bem espessa, mas ela tem bastante melanina. Melanina que a gente consegue ver aqui, ó, esse monte de grama na superfície da célula. Por que eu sei que é isso aqui é melanina? Né, que quando eu inibo a via de síntese de melanina nessa célula, ela fica assim, lisinha, bem menos granulosa. E fica com um formato até bem esquisito, fica mais disforme. O que me indica que a parede celular desse fungo sem melanina já não está tão resistente quanto a parede celular desse fungo com melanina. E como é que a gente verificou que a resistência desses fungos é diferente? A gente usou uma técnica chamada microscopia de força atômica. Vocês não são dessa época, mas eu acho que vocês já viram esse aparelho. Vocês já viram um aparelho de um disco de vinil, um toca-discos? Uma picape de DJ? Cara, tu nunca viu isso? De verdade? Só vai em festa que a galera só toca MP3. Cara, eu fui semana passada na festa que o cara tocava com vinil. A festa era maneira, não era festa de coroa, não. Entendeu? Nem filme. Mas, pô, nem filme? Não. Como é que o pessoal ouvia música muito antigamente, então, né? Era um disco, né, de plástico e uma agulha em cima, né, e lia a informação que estava nesse disco, né, como o laser hoje lê a informação do CD. Então, esse processo, né, existe uma técnica de microscopia praticamente inspirada nesse processo, onde eu vou com uma agulha muito fina, né, e analisar a minha matéria ali, a minha célula. E essa agulha muito fina, ela na verdade é fina mesmo, ela tem nanômetros, né? E quando eu encosto ela na célula, eu consigo não só então ler ela passando ela por cima da célula e aí mapear o relevo da célula, mas como eu consigo exercer uma força nessa agulha e ver até onde a minha célula aguenta. E foi isso que a gente fez com esses fungos. E a gente viu que o fungo com melanina, né, ele aguentava muito mais pressão do que o fungo sem melanina. Então isso já mostra que, pô, bom, tem alguma característica nesse fungo que é diferente, de repente, nem é só a parede. Mas olhando um corte, né, cortando esses fungos pela metade, e na verdade pegando uma fatiazinha deles, né, olhando esse corte transversal no microscópio, eu vejo que uma parede celular é mais fina que a outra. Qual parede tem melanina? Não. Então, isso foi o maneiro. Não é a parede mais grossa que tem mais melanina. Poderia ser, e na verdade era o que a gente estava esperando. A gente tanto estava esperando que quando, né, o camarada chegou com esse resultado na época, a gente falou, pô, errou, né? Faz tudo de novo aí, que pô, trocou os fungos, né, de lugar. E não é. Mas o que a gente entendeu isso? O que a gente entendeu depois de outros experimentos que, quando a gente for falar de Fonseca e Pedrozói, a gente conta com mais detalhes, né? Que a melanina, né, ela tem uma característica adesiva tão importante que ela faz o açúcar da parede se ligar muito forte no outro açúcar da parede. Então não é que a parede é mais fina, ela simplesmente é mais compacta. Então se eu tiver aqui, ó, diversas camadas, né, de um concreto fino e der um soco, é assim que aquela galera exibicionista do karatê, né, nada contra karatê, principalmente se tiver alguém aqui que luta karatê, né, quebra um monte de tábua, né? O cara coloca um monte de tábua fininha, uma atrás da outra, né? Aquilo tem resistência? Tem, mas se eu quebrar uma, eu vou quebrar todas de uma vez só, e aquilo a minha mão vai passar por tábuas de concreto. Ao passo, se eu pegar a mesma espessura toda de concreto, é impossível quebrar com a mão. Mais ou menos essa ideia que a gente quis passar com isso aí, né? Quando a parede é mais compacta, né, a melanina está promovendo ali ligações entre os açúcares daquela parede e está deixando ela muito mais resistente do que se fossem assim, diversas camadinhas daqueles açúcares. Mas beleza. Porque, gente, são 4:30. Eu tenho mais vários slides aqui. Vamos tentar terminar às 5 horas. Vocês querem fazer um intervalo rápido ou posso ir direto e a gente acaba às 5? Oi? Pode ir direto? Beleza. Tu que chegou depois, não esquece de passa aqui para ele assinar. Ou marca um tracinho do lado do teu nome aí, que eu acho que já tá aí. Por que eu falei tanto de parede celular? Né? Porque é a estrutura mais externa do fungo, né? Então ela vai ser a primeira estrutura a entrar em contato com as células, né? Ela vai ser a primeira estrutura que vai interagir com os tecidos aonde vai ocorrer a infecção. Opa, valeu. É nessa parede, então, voltando, por exemplo, da adesina, que eu vou que vão se encontrar as adesinas, essas proteínas dos fungos, que vão ser, que vão, né, fazer a mediação dessa ligação do fungo com a célula. Então, elas vão encontrar a célula, né, e vão se ligar, o fungo vai se ligar à célula. E esse, que é uma etapa inicial, é uma etapa inicial muito importante. Enquanto você falou de adesina, né, e receptor de sinal, né, toda essa ligação não só vai causar uma resposta na célula, mas pode promover uma ação da levedura. No que a levedura encontra, no que o fungo encontra, né, o tecido hospedeiro, o tecido do hospedeiro, né, as células do hospedeiro, e essas adesinas se ligam a essas células, o fungo tem um crescimento diferente, ele chega a mudar de forma, e isso vai promover um dano tecidual, né, o crescimento do fungo, né, e um dano tecidual no hospedeiro. Falando especificamente de adesina, a gente volta para aquele papo, né, de como isso é um fator de virulência, né, de como isso se caracteriza como um fator de virulência, e até como isso foi descoberto. Né? A gente pode dar uma pincelada na história para entender o funcionamento, né, dessa molécula que está na parede celular do fungo. O que a gente sabia? Né, que os fungos se aderiram às células. O que a gente precisava saber, a gente não, esses caras aí, né, como isso acontecia. Né, e isso foi atribuído justamente a uma molécula no fungo, a uma adesina no fungo, né, que é produzida por um único gene. Então, um gene dentro desse fungo produzia uma proteína que acabava lá na parede celular, e essa proteína era responsável pela adesão. E o que, que eles viram? Que enquanto, né, o fungo com adesina matava aqui os camundongos, né, com 10 dias de infecção, o fungo sem essa adesina, né, mantinha os camundongos vivos por mais tempo. E aí, vocês que prestaram atenção no slide, né, vocês viram aqui, né, a adesina de Candida albicans é responsável pela adesão, virulência, né, isso é produzido por um gene, e vocês olharam aqui a figura e com certeza repararam que não está escrito Candida albicans, está escrito, né, Saccharomyces cerevisiae. Aí vocês pensaram, pô, ele malandro, ele pegou uma foto bonita de Saccharomyces e encaixou no artigo de Candida, né, para ilustrar a parada da adesina. Lógico que não foi isso, né? Quem quer falar qual é o caso aí? O que se trata isso? Eu acho que esse gene também expressa uma Saccharomyces cerevisiae, só que ele não é um fator de virulência no caso dela, apenas na Candida albicans. Foi um pouco mais legal que isso, né, que eles fizeram. Né? Esse gene, na verdade, não é expresso em Saccharomyces cerevisiae. Acho que até que bom, assim, senão a gente de repente podia. Senão ontem, de repente, alguém podia ter saído com uma Saccharomyces aderida aí no dedo, né, de forma mais forte. Como é que essa adesina foi isolada? Qual foi a parada? E aí eu lembro, né, e aí a justificativa daqueles slides meio nada a ver do início da apresentação, início da aula. Né? Alguns fungos são fungos modelos. E o fungo modelo tem que ser fácil de crescer. Cândida tem é fácil fazer mutação em Cândida, mas não é tão fácil quanto fazer uma mutação na Saccharomyces. Então o pessoal pega a Saccharomyces e coloca o gene que eles querem dentro. A Saccharomyces foi o primeiro fungo a ser sequenciado, né? Foi o primeiro fungo a ter o genoma mapeado, então é fácil, né, modificar esse genoma. Então não é que a Saccharomyces tem o gene, mas não é virulenta, né? Essa galera pegou esse gene e colocou na Saccharomyces e aí estudou a Saccharomyces, né? Então, né, a Saccharomyces naturalmente ela não adere, né, a pérolas de latex, né? Qual foi o experimento aí? Estão estudando aderência, aí a aderência de uma proteína num substrato humano. Qual é o substrato? Matriz celular. Então todas aquelas proteínas, fibronectina, laminina, tudo isso colocaram em pérolas de latex, né? Então aquelas bolinhas de latex que a gente compra da Sigma, de qualquer lugar. Tu joga o fungo, né? Os fungos grudam nas bolinhas e formam, né, aglomerados. Quando você joga essa Saccharomyces, ela não gruda. Ela não tem essa adesina, então. Mas quando você joga a Saccharomyces, né, com o gene da Cândida, ela passa a aderir. Essa foi a sacada do experimento. A pessoa pegar o gene, né, que está querendo estudar, colocar num fungo que não tem, né, e ver qual é o comportamento desse fungo após a inserção desse gene. Então, após a inserção desse gene, né, apareceu na Saccharomyces uma característica que promovia a adesão dela a determinados substratos. Pô, então aquele gene que produz aquela proteína, tá? Você que está na parede celular, né, num outro fungo está causando adesão, essa é a causa da adesão. Aí muta isso na cândida, né? Tira isso da cândida. Né? É mais fácil deletar do que inserir o outro gene. Ou pegar uma cândida que viram que não tem. Agora viram, pegar uma cândida que não tinha esse gene, né? Viram que em camundongo não causava a doença. Olha, então é esse gene que é o determinante para fator de virulência. Foi uma conclusão que eles tiveram. Por que usar Saccharomyces? Não, porque o indivíduo, se ele causa violência, né? Então, eu tinha estudado para estudar Saccharomyces, que é mais fácil estudar. É fácil, e vira um modelo, tu comprova aquela tua hipótese. Olha só, na cândida, eu fiz todos os testes, tirei esse gene, coloquei o gene, aí modificou isso e eu tive não virulência na ausência do gene. Pô, mas não podem ser outras características da cândida, talvez não tão ligadas com esse gene, né, que causa isso. Ah, não, porque eu peguei esse gene, coloquei em Saccharomyces, que não gruda de jeito nenhum, né, e ela passou a grudar com a inserção desse gene. É aquela proteína que está provocando a adesão. Matar na charada num outro modelo, num outro fungo, né, parente, não tão próximo, mas parente. Então isso acaba, né, que tem um modelo para identificação de fator de virulência. Né, quando o pessoal quer determinar se alguma característica, né, se alguma molécula, né, é um fator de virulência, né, há uma maneira hiperconfiável é selecionar o gene, né, e identificar qual é a função desse gene. Você pode identificar a função com mutantes, né, ou nocauteando o gene ou modificando a expressão. Quais são então os panoramas, né, ficou meio confuso isso, deixa eu explicar melhor. Quais são os panoramas, né, de modificação gênica que você pode fazer? Geração de mutantes, né, ou então eu vou pegar um fungo, vou modificar ele de alguma forma. Eu posso tirar aquele gene ou fazer com que ele expresse menos. Vocês já tiveram biologia molecular, né? Então vocês já devem ter ouvido falar em RNA de interferência, né, técnicas de modulação da expressão gênica, né? Então eu posso fazer isso, modular a expressão gênica, fazer com que ele não produza. Ou inserir nele alguma coisa que vai fazer ele produzir mais. Inserir um plasmídio, então, que vai codificar, tem um promotor para aquela proteína, esse fungo vai produzir aquela proteína adoidada. Então ele vai exagerar naquela característica. Ou um fungo que não tem, por exemplo, a cândida, eu posso inserir esse gene, né, e fazer com que ele expresse aquela característica. E aí estuda ele. Vendo então, gene expresso, né, função daquele gene, causou doença, matou camundongo, matou modelo no experimento de laboratório, é um fator de virulência. Não fez nada disso, né? Não é um fator de virulência. E aí a gente pensa, né, nos dias de hoje, né, como após 1,5 bilhão de anos de evolução, né, como a gente chegou, né, em determinado ponto onde alguns organismos possuem fatores de virulência e outros não, alguns causam doença, outros não. Isso não pode ter sido um ponto, um corte de uma hora para outra. Até porque a gente não existe há tanto tempo assim. Né? Se a gente pegar quem aqui viu o Cosmos? A gente está na Netflix. Quem não viu, tem que ver. Quem não tem Netflix, repensa, que é muito barato. Não estou vendo propaganda, não. Pega a senha do amigo, assiste no celular dele na hora do intervalo. Cosmos é um negócio alucinante. Primeiro capítulo de Cosmos, o cara pega... Oi? Primeiros minutos do primeiro capítulo, que isso? É sério? O que é sério? É uma minissérie, acho que tem uns 12 episódios. É tipo um documentário, mas é legal, não é chato. E o que ele faz? Ele condensa a história do universo em um ano. né? Em um ano? Isso, em um ano. Por quê? Né? Por causa daquela mesma história que a gente discutiu ontem de distância e de escala. Né? É difícil para a gente falar em bilhão de anos, em milhão de anos. A gente não tem essa noção. A gente tem menos de 50 aqui, menos de 40. Né? Então, a gente não tem noção de quanto, né? De quantos, o quanto é um bilhão de anos. Né? Mas você condensa isso tudo dentro de um ano, aí a gente vê que os seres vivos foram formados, né, na metade desse ano, na metade, na, no... nos últimos meses desse ano, e o ser humano foi formado na última hora desse ano. Se a gente condensar toda a história do universo em um ano, né, nós somos muito recentes perto desse universo. E os fatores de violência chegaram até a gente. Né? Como é que isso evoluiu, então, ao longo do tempo? Como é que isso está... Né, como é que esses fatores de violência afetam a gente, né, depois de milhões e milhões de anos de história? E uma coisa que o pessoal já sacou, principalmente em fungo, né, e o exemplo legal para fungo são dois, né, fungos patogênicos, né, o Histoplasma capsulatum e o Cryptococcus cuneiformis. E o que foi visto é que esses fungos, eles interagem com outros seres menos evoluídos, né, que estão no ambiente. Eles interagem com a ameba. A comparação que o artigo até faz, uma comparação meio grosseira, mas é interessante, é que a ameba é muito parecida com o macrófago. Se a gente pegar uma ameba, né, ela projeta pseudópodes, ela fagocita, né, micro-organismos, e isso vai para vacúolos digestivos. Vacúolos com enzimas líquidas, enzimas líticas, com proteases, que vão digerir aquele micro-organismo, e isso vai ser utilizado para a nutrição da ameba. Então, o que foi visto é que no ambiente você consegue encontrar a ameba interagindo com fungo. Na mesma pocinha, perto de um lago lá, você encontra ameba e fungo coexistindo. E você coloca esses dois numa lâmina, você vê que a ameba engolfa o fungo, que a ameba fagocita esse fungo. O que é interessante daí, aliás, até a ameba é um contaminante de fungo. Né? Às vezes aquela cultura de fungo não está crescendo direito no laboratório, tu dá uma olhada e tem a ameba ali, que veio da água, que não foi bem autoclavado. Então, o que é interessante daí é que o fungo interage com amebas do ambiente. E, após a interação com amebas do ambiente, né, o fungo resiste a essas amebas do ambiente, e após a interação com a ameba do ambiente, algumas características desse fungo, né, estão mais expressas. Exemplo, né, alguns carboidratos que fazem parte da parede celular. Então, aquilo tudo que a gente comentou, que faz parte de proteção do fungo, depois desse fungo interagir com a ameba, então já houve uma interação aí, do fungo com a ameba no ambiente. O fungo interagiu com a ameba morreu, né, o fungo saiu dessa numa boa e saiu mais forte do que entrou. Quando a gente pega o fungo, né, um fungo pouco virulento, e interage com um tecido, né, o tecido é capaz de... as células daquele tecido, as células do sistema imune presente naquele tecido, são capazes de extinguir com a colonização daquele fungo. Se a gente pegar o mesmo fungo que passou, só que esse passou por uma cultura de ameba, interagiu com essas amebas, esse fungo é capaz de provocar uma destruição do tecido. A inflamação ali é mais intensa, né, e você encontra ainda fungos presentes no tecido, nesse caso aí de pulmão. O fungo passou pela ameba e ele ficou mais forte. Então, não só, né, a ameba passa a ser uma pressão evolutiva, né, para alguns fungos que estavam no ambiente, mas como o fungo que interagiu com essa ameba, né, ele possui uma característica que favoreceu ele num contato com o segundo ser. Infelizmente, né, esse segundo organismo é o organismo humano. O que se propôs a partir daí... é que determinados fatores de virulência, eles tiveram seu papel, ou têm seu papel na natureza, né, e têm seu papel em infecção. Então, de repente, aquele fungo que você deu exemplo lá do deserto, que é super resistente, se alguém der mole e inalar ele, né, vai que eles não só... Ele certamente sobrevive a 37 graus, que é a nossa primeira barreira, a temperatura um pouco mais alta que todo o resto. Né? Ele já é resistente à radiação, então deve ter um sistema de regulação redox violento dentro dele. Então, se ele resiste às células do sistema imune, ele é um potencial patógeno. O cara que... vê se esse cara vai continuar publicando se ele some do mapa. Se ele sumiu do mapa é que ele deu mole no laboratório e não está mais aí para contar nenhuma história. Mas o que serve disso? Né? Então, fatores de virulência que foram, né, selecionados, né, e mantidos, né, nos fungos após as relações desse fungo com a natureza, acabam tendo um papel na infecção. Então, aquela melanina que protege a natureza contra metal pesado, contra temperatura extrema, contra degradação enzimática, né, ela funciona no organismo contra um protetor, contra radicais do sistema imune, contra as células do sistema imune, participa de aquisição de ferro, né, como um mediador aí, nutricional, né, e enzimas que têm o papel de degradar toda a matéria orgânica no ambiente, desde matéria orgânica vegetal até matéria orgânica de outros seres, né, vai funcionar para degradando a nossa própria matéria orgânica, os nossos tecidos. Então, características que o fungo possui, né, após esses anos de evolução, é o que vai acabar afetando, né, e funcionando como fator de virulência, né, na nossa existência. A não ser que isso seja desenvolvido ao longo de anos de interação com os humanos. E se a gente pegar a lista dos fungos que são patógenos que vieram da natureza e que são patógenos que colonizam o humano, os que colonizam os humanos são Candida albicans e dermatófitos. Praticamente uma grande classe de fungos, né, os dermatófitos, aí tem várias espécies, né, e as espécies de Candida. Enquanto todos os outros, aí a gente conta vários, né, as outras centenas de fungos que causam dano ao ser humano, né, são de espécies que vêm da natureza e têm essa ação, né, de interagir com a natureza, de crescer na matéria orgânica, de crescer em vegetal, de estar no ambiente, de estar no solo, né, como um fungo que degrada a matéria orgânica, mas tem melanina, resiste a alta temperatura, tem mais enzimas, quando entra em contato com a gente, é a gente que sofre. E onde é que estão esses fungos? Né? Principalmente, o mapa, e aí eu repito aquele mapa, que é o mapa praticamente de todas as doenças que a gente vai estudar durante o curso. Né? É um mapa que define entre os trópicos, né, a área de maior incidência, né, dessas doenças. Né? No caso dos fungos, né, e até para fungos produtores de melanina, onde pega mais sol tem mais fungo que produz melanina. Melanina promove resistência à radiação. Nessa área a incidência solar é maior, o índice UV é maior, os fungos ali foram selecionados e sobrou praticamente aqueles que produzem melanina e que resistem a altas temperaturas. Já duas coisas que para a gente é ruim, né? A gente tem a temperatura mais alta que vários outros animais, né? Então isso que é um fator de defesa nosso, né? Um fator que promove a nossa defesa, não vai atuar contra esses fungos que já... Então, já tem características que permitem crescimento em alta temperatura. E radiação, né, que está relacionada, né, radiação que quebra moléculas e aí gera uma desregulação redox, né, esses fungos já têm um sistema de proteção mais elaborado, né, que vai permitir o crescimento deles em alta radiação. E aí uma curiosidade muito interessante, né, e esse foi um dos primeiros trabalhos que fez esse link entre radiação e fungos produtores de melanina, é que quando revisitaram a usina, vocês não são dessa época, e eu quase que não sou. Na década de 80, uma usina em Priapak, né, explodiu, perto da Rússia, que é o nome soviético, né, então, que é a usina de Chernobyl. Né, e isso foi um escândalo. Menos para a França. A França jurou que não sentiu radiação, mas a Espanha detectou radiação. Então, até os franceses brincam que acham que a radiação pulou a França, né, e chegou na Espanha para contaminar a atmosfera espanhola. Mas o que aconteceu nessa explosão? Né? É uma explosão do reator de Chernobyl, radiação para todo lado, as cidades próximas são inabitáveis, parece uma cidade fantasma. Tem um filme, inclusive, sobre isso, que é um filmezinho de terror bem ruinzinho, mas que mostra a galera que visitou, clássico, né, adolescente americano visitando a cidade na rua, se aí rola aquela pegação e daqui a pouco a galera tá fugindo de fantasma. Conta aí o filme inteiro, desculpa. Mas aí o que eles viram, né, anos depois, quando eles revisitaram a usina de Chernobyl? Que tinha fungo com pigmento muito preto crescendo lá. Né? Então, fungos produtores de melanina. Eles viram que os fungos, na verdade, estavam se nutrindo dessa radiação. Né? E aí eles fizeram esse experimento que eu descrevi aqui na sala, mas numa escala muito pequena. Colocaram fungos de um lado da lâmina, fonte radioativa de outro lado. Né? Os fungos cresceram na direção da fonte radioativa. Né? O que parece uma loucura, né? Existe um mecanismo onde os fungos se nutrem de radiação. E para vocês verem o caráter protetor dessa melanina, né? E como, né, o potencial patogênico que um bicho desse pode ter. Né? Ele precisa de alguns fatores. Então, será que, né, esse fungo, só por ter muita melanina, ele vai causar doença? Será que não? Eu falei que aquela adesina só precisou da adesina para matar o camundongo. Entendeu? Mas é que tá, não é isso que você pensou. Acho que não, e é não mesmo. Né? Não depende de um único fator para a doença existir. Isso pode até acontecer. E a gente tem trocentos exemplos, e cada aula vai ser algum exemplo desse. De um micro-organismo que tem um fator de virulência, que aquilo ali é fundamental para a doença ocorrer. Mas o que ocorre, né? Em vários aspectos, isso aqui é uma foto que eu tirei na palestra desse camarada que é um micologista assim, top de linha, que é o Arturo Casadevall. E ele sugere uma metáfora muito legal, que é a metáfora do pôquer. Qual é a parada aí? Não tem um fator de virulência, não necessariamente tem um fator de virulência que vai ser determinante para a ocorrência de doença. Mas um conjunto de fatores, né, que são determinantes para a ocorrência de doença num determinado hospedeiro. Então, para a gente, o que é importante? A gente cresce a 37 graus, então o fungo tem que crescer a 37 graus. Né, nós temos tecidos protetores, nós temos lipídios, né, então o fungo tem que ter lipase, nós temos diversas proteínas, o fungo tem que ter adesina para essas proteínas. Então, se ele completar, né, na sua mão, essas características, ó, consigo resistir a alta temperatura, consigo ligar a proteína, consigo me nutrir das tuas proteínas, né, eu consigo crescer nesse ambiente. Mas já não consigo crescer num outro ambiente, num ambiente de inseto, por exemplo, que vai ter uma enzima que vai ser capaz de degradar as minhas enzimas, as minhas proteínas, os meus fatores de virulência. Então isso depende, né, do hospedeiro também, e principalmente do hospedeiro. Tendo o hospedeiro resistente, não tem patogenicidade vindo daquele fungo, não tem, daquele micro-organismo, não tem virulência. Vou terminar um pouquinho antes de um ponto crucial aqui, mas só para fechar essa ideia. O que, que é crítico aí, né? E a gente falando do ser humano, né? A gente deu uma pincelada em evolução, né? E evolução é um processo contínuo. Se a gente pegar hoje os fungos que são, por exemplo, capazes de crescer a 37 graus, eles estão aqui uma grande árvore, não dá nem para ler, tão extenso que é o negócio aqui. Mas se a gente pegar uma árvore filogenética de dois filos, né, do reino fungo, né, alguns, só os marcados em vermelho, são resistentes a 37 graus, vivem a temperatura mais alta. Só que aí tu pega para fazer um estudo, né, em termos evolutivos, e você repara que os fungos mais evoluídos, né, historicamente mais recentes, têm uma termotolerância maior. O que isso significa? Né? Existe um fenômeno de aquecimento global, a temperatura está subindo, os fungos estão acompanhando. Né? Estão sendo selecionados os fungos mais resistentes a mais altas temperaturas. E como isso é um fator de virulência, né, a gente está promovendo, né, a existência de fungos que têm um potencial de causar doença maior. Potencial, não que eles vão causar. E aí que está a magia da parada. Não necessariamente a presença de determinados fatores de virulência ou a ausência de fatores de virulência, né, já bem descritos, é o que vai determinar a doença. E no experimento aqui, um experimento feito em galéria, eu não sei se vocês já usaram isso, galéria é uma larva de mariposa que quando você infecta com um patógeno e ela morre, ela fica preta. Então, contar se ela morreu ou não é mole. É olhar para a cultura, tem 3 brancas, 2 pretas, 3 vivas. E assim você vai acompanhando o desenvolvimento da doença, né, nesses insetos. Então, fazendo teste com espécies de criptococcus, né, espécies de um fungo, que possuem ou não características de virulência que para criptococcus já estavam descritas como fundamentais, exemplo, cápsula, que é um negócio gigantesco que tem do lado de fora da parede celular, melanina, que eu já falei bastante aqui, né, e enzimas, né, pegaram esses fungos que tem cápsula, não tem cápsula, né, que tem e não tem cápsula, e viram que o fungo sem cápsula e sem melanina, né, também matava os insetos. E fungo com todos os fatores de virulência não necessariamente matava na mesma velocidade. Isso, então, tu corta aqui os fatores de virulência, você repara que nem esses são fundamentais, né, esses aqui são fundamentais, e que nem esses são os determinantes. Que, na realidade, outras características, ou melhor, características em conjunto, né, desse fungo, estavam promovendo a diferença e nem eram as principais já descritas. Então, isso torna a virulência um negócio mais complicado. E acaba que eu contrario, né, e o que a gente está vendo hoje, é que não é bem o que aquele camarada descreveu lá na década de 80, 90, né, de que um gene era responsável pela virulência. Isso é verdade porque ele falou, por exemplo, que ele deu. Para os outros micro-organismos, não necessariamente. Realmente é um conjunto de fatores, determinados fatores de virulência ou fatores de patogenicidade, que vão promover a capacidade infecciosa de um organismo. E é por isso, né, que a virulência é entendida como uma capacidade relativa de um micro-organismo causar dano. Não é absoluta, porque depende não só do micro-organismo, depende não só desse fator, depende de vários fatores, né, desse micro-organismo. E também de uma coisa muito importante, eu já vou acabar, né? E aí volta ao exemplo de ontem, depende de uma coisa muito importante, que é o quê? Né? E qual é a pergunta, né? Por que ontem, por que ninguém, a não ser que o pessoal que faltou tenha morrido de saccharomicetose, né? Que eu acho pouquíssimo provável, né? Até porque eu, como cervejeiro, eu praticamente meto a mão nesse negócio aqui, então tá bem tranquilo. Né, por que algumas pessoas acabam sendo suscetíveis, né, a determinadas quantidades, né, de um fungo que padeiro, né, praticamente cheira todo dia? Né, porque para ocorrer infecção depende do hospedeiro. Isso vocês já viram super bem em sistema imune, né, e a gente vai explorar alguns casos específicos, né, dentro de algumas doenças específicas. Como, por exemplo, né, em candidíase, né, e aspergilose, né, em casos mais graves, porque uma diversidade de fatores hipermodernos, né, tudo isso é coisa das últimas 3 décadas praticamente, né, tratamentos em quimioterapia, né, imunossupressores, uma quantidade a pacientes internados em UTIs e hipermonitorados com procedimentos invasivos, né? São procedimentos mais modernos, mas que acabam debilitando o que vai virar hospedeiro de alguma forma. Então, você debilita o sistema imune, né? Introduz introduz catéteres que vão perfurar a pele e aí podem introduzir um fungo junto, e isso vai atribuir ao hospedeiro uma característica que ele não tinha, e essa característica, na verdade, já é um dano por si só, e isso vai promover a proliferação do fungo. Beleza? Ainda tem um monte de coisa para falar, vamos deixar isso para a próxima aula, né? Fecho aqui, então, nesse início de participação do hospedeiro como peça fundamental na interação com a gente do hospedeiro, tendo a gente já visto, né, fator de virulência, né, as causas da virulência e exemplos de fatores de virulência em fungos. Né? Agora, depois disso, a cada aula, a gente vai ver especificamente quais os fatores são importantes em determinados fungos e como é a resposta do hospedeiro, né, para essas infecções. Beleza?